Eu sempre vejo acreditando no que eu faço. Nos estúdios favelado, gravando meu trabalho. Dos pilantra me afastei, melhor pra mim eu sei. Os aperrei que passei e as quedas que levei. Hey, me levantei 1 milhão de vezes aqui, mas eu sei que teu olho sempre quer me ver cair. Fica aí que eu vou subir, tem muita coisa pra fazer. Perder tempo com você pra mim não dá, quero correr. Quero viver, quero tentar fazer o que é certo nessa porra. Não vim pra te agradar, falsidade que se foda. Atitude foi escrota, foi covarde, seu vendido. Moleque que traiu, rap cuspiu nos amigos. Mas tá vivo, tá fudido, marionete vai perder. De 0 a 15 eu dou 0 pra você. Vai me ver pelas quebradas de cabeça levantada. Sem ter rabo preso por nenhum desses canalha, véi. Se a vida quer, no mundo eu tô pra guerra. Na minha encruzilhada, pode acender tuas velas. Reza nessa porra que a verdade é que eu relato. Nasci prematuro, assustado e fraco. Agora é sangue favelado que sustenta minha palavra. Solitário escrevo a rima nas páginas da quebrada. A vida é uma batalha, neguinho. Isso aqui é luta. Tipo Van Hells, decapitando as bruxas. Muito além longe daqui. Muito além longe daqui. Na quebrada mais fodida, bem longe do teu roteiro. Eu gravo com os parceiros tomando vinho com gelo. Louco, louco mesmo, verdadeiro pra gerar. Vagabundo me critica, mas quer tá no meu lugar. Se foda, cê é pra fechar, pra rimar tem que ter cara. Espalha infecção nas rádios comunitárias. Não vivo de fachada, sustento minha palavra. Criado nesse mundo, eu não vim pra ser cobaia. Eu vejo a cilada, as propostas sedutoras. Dinheiro, carro bom e uma grande gravadora. Se mata pela dor, quem me cita a internet. Enquanto tu navega, eu tô fazendo no rap, rap, verdadeiro que não toca na sua mídia, cê. Me critique, pira no Gustavo Lima, cê. Não vai entender, verbo bruto, favelado, microfone, eu arregaço os versos infectados. O meu trajeto é uma missão inexplicável. Como beber dessa bebida amarga, trago, tragar a dor, engolir a labuta. Hip hop pra vitória, pra subir nossa glória. Pode fechar as mansão que os monstrão tô aqui fora, é foda. Rua sangra sempre a rima verdadeira. Capitada num B2, estou os ecos na trincheira. Quebra a porra das barreiras, das fronteiras, fode a cara de quem não acredita na music. Favelada, sente o flow, a levada do rap que vem de baixo. Quem vive de ilusão não é preto, eu não sou mágico. Manchete do fantástico pra quem quer se iludir. Rap aqui não é fashion, passarela fecha o make. Falou de mim, falou que eu tava derrubado. Que meu grupo tinha acabado com CD fracassado. Se a verdade é essa mesmo, então me diz, cadê o Kaed? Habitante da Sudeste, fortalecendo sempre o rap. Desobediente no teste, um vírus à flor da pele. Quem vende meu CD pra culpa leite pro pivete. Não respeita quem merece nas favelas da cidade. Não vou deixar pilantra destruir minha humildade. Pode vir com toda a grana, a mulher mais bela na cama. Não vendo minha história por algum momento de fama. Quem defende o bacana quer ser Batman ou Homem-Aranha. Aqui não é New York, a buceta da Madonna. Eu pago minhas contas, sou herói sem fantasia. Sou daquele favelado que mata um leão por dia. Cê não saca minha vida, não conhece minha história. Eu sou que nem um grafite, se apagar tô na memória. Nos muros, nas histórias da Teresina City. Quem é que vem de lá, devagar se identifica? Se incha, se incomoda com o que eu falo, com o que eu canto. Eu não te devo nada, eu não te devo nenhum conto. Foi o rap que me fez, me deu coragem, me deu força. Argumento favelado, eternizado nessa porra. O jogo é perigoso, eu tô pratico aqui.